segura nego é na cintura. Segura nego é tá na jura. É. Segura nego é na cintura. Segura nego é tá na jura. O Toca é mais um cara que é dodói da cuca. Comprou um salão de ciruca com quadro de frente por três. De fundos que ele levantou no banco e fez nego trocar tamanco por um sapato de verniz. Transformou o salão numa gafieira pesada, avisada pelos homens do camburão. Camburão. Numa gafieira pesada, avisada pelos homens do camburão. Camburão. Mas toca não liga, se liga, e só se liga é no som, viu? Mas toca não liga, se liga, e só se liga é no som. Segura nego é tá na jura. Mas toca que nunca diz um palavrão, se zanga e perde a razão. Se alguém pinta pra reclamar do samba, a vizinhança não reclama. Mas tem um velho de pijama que sempre pinta pra falar. Que isso, Doca? Para com isso, menino. Já são 3 horas da manhã. Mas Doca não liga, se liga, me chama o velho pro som. Segura nego é tá na jura. Mas toca não liga, se liga, e só se liga é no som, viu? Mas toca não liga, se liga, e só se liga é no som, viu? Mas toca não liga, se liga, e só se liga é no som, viu? Para com isso, menino.